nosso coração é tipo uma caixinha de surpresa. Ora ele tá sentindo uma coisa, ora ele tá sentindo outra. Vamos aprender? De injeção, medo de avião, eu tô inseguro. Ah, então a emoção é medo. É normal acontecer quando a gente faz alguma coisa que não conhece. Que cê tá sentindo aí? Sentindo raiva. Um dia eu também já joguei um brinquedo no chão por causa dessa emoção. Respira comigo. Cheira a florzinha. Sopra a velhinha. Cheira a florzinha. Sopra a velhinha. Que cê tá sentindo aí? De meu carrinho e dos meus olhinhos saiu um chorinho. O nome dessa emoção é tristeza, mas ó, pode demorar um pouquinho, depois ela passa. Achei meu carrinho! Essas emoções fazem parte da nossa vida. E quanto mais a gente cresce, mais aprende a sentir e a respeitar cada uma delas.